China com banhado, a minha que spy que eu me gunde, gaciquino guino, a minha que spy que eu me gunde, guida gada suga, a minha que spy que eu me gunde, barema, barema, mas que spy que eu me gunde, China com banhado, a minha que spy que eu me gunde, gaciquino guino, a minha que spy que eu me gunde, guida gada suga, a minha que spy que eu me gunde, barema, barema, mas que spy que eu me gunde, caço tutti mala vida, tutti bari, caço senza na lira, mas affitto no Ferrari, começo spy que amendo no bofari, vi que a minha mabo sugari, vi que a minha que spy que eu me gunde, a fim na cadena e me dalia, fala figa, pari guida, solo ida e pai que eu munida, tali essa scimonida que se sente na diva, tanto a minha que spy que eu me gunde, o rapper gas se sente tutta artista, na troia, e só de a casa minha son lendi senza parola, a riotti diga minha mabo sugari, ancora, vi que a minha que spy que eu me gunde, China com banhado, a minha que spy que eu me gunde, gaciquino guino, a minha que spy que eu me gunde, guida gada suga, a minha que spy que eu me gunde, barema, barema, mas que spy que eu me gunde, China com banhado, a minha que spy que eu me gunde, gaciquino guino, a minha que spy que eu me gunde, guida gada suga, a minha que spy que eu me gunde, barema, barema, mas que spy que eu me gunde, bare, a minha que spy que eu me gunde, magari gaciquino guino, faça spesa que bunde, mamãe se lamenta, gaspe no assen in gucci, tanda mia, mai que spy que eu me gunde, la roba de segonica, na pezza, na colica, sto coppo fisci danno, più danno, rabum atomica, il tuo rap fa buchi nell'acqua e un'idroponica, il mio flow è così grosso che mi può fare da bodyguard, Catania è come Gotham, yeah, yeah. Di notte è pericolosa, whoa, whoa. Non girare da solo, perché solo non si cosa, bah. Vituzza, a Siracusa, calano come Iacuzza, dentro una Iacuzzi scrivo una sofa fidusa, capi scippe testi, capi spoglianura, come... Suga. China com banhado, a minha que spy que eu me gunde, gaciquino guino, a minha que spy que eu me gunde, guida gada suga, a minha que spy que eu me gunde, barema, barema, mas que spy que eu me gunde, China com banhado, a minha que spy que eu me gunde, gaciquino guino, a minha que spy que eu me gunde, guida gada suga, a minha que spy que eu me gunde, barema, barema, mas que spy que eu me gunde.